Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quarta-feira, estamos a 24 de novembro de 2010 e eu cá estou para lhe trazer, nos próximos 30 minutos, algumas informações sobre Fernando Tordo. Fernando Tordo, que nasceu a 29 de março de 1948 e que tem, portanto, 62 anos de idade. Ora, começou a cantar aos 15 anos, juntou-se aos Shakes em 1968, substituindo Carlos Mendes, que, entretanto, como já disse na passada semana, optou naquele ano por abandonar o grupo e ir para uma carreira a solo. Carreira a solo que também seguiria Fernando Tordo. Fernando Tordo, que é mais do que qualquer um, o homem dos festivais da canção. Em 1969, participou com o tema Cantiga. Em 1970, participou com a música Escrevo às Cidades. Em 1971, com Ari dos Santos, com a sua participação, com a sua letra, escreveu ou interpretou o tema Cavalo à Solta, também no Festival da Canção RTP. Em 1972, Dentro da Manhã, era o tema que Fernando Tordo levava para participar na sua quarta edição consecutiva no Festival da Canção RTP. Não foi à terceira, não foi à quarta, mas à quinta participação, Fernando Tordo venceu mesmo com o tema Tourada. Uma situação estranha, já que estávamos em plena ditadura, e facilmente esta música percebia-se que era associada, ou muito associada também, ao panorama político que vivíamos. Ora, Fernando Tordo, que mesmo assim então foi com este mesmo tema que venceu, em 1973, mas isto não o demoveu. A sua vitória não o demoveu de participar nos festivais da canção RTP. Em 1977 voltava a vencer com Portugal no Coração, mas aqui já não estava sozinho, aqui estava com os seus amigos. Os amigos que eram Paulo de Carvalho, Luísa Basto, Ana Bola, Edmundo Silva e Fernanda Pissarra. Ora, alguns destes nomes acabariam por acompanhá-lo para o resto da vida, neste caso o Paulo de Carvalho e Luísa Bastos. Ora, participou também em 1984, aqui já não venceu, participou em 1984 com o tema Canto de Passagem. Mais uma música que lançou então para o festival e que não venceu. Ora, apresentou alguns programas de televisão. Em 1993 esteve com Carlos Mendes no programa da SIC, Falas Tu ou Falo Eu, e em 1999 contou com o seu programa, com o seu espaço televisivo, na CNL, o canal de notícias de Lisboa, entretanto, extinto um ano depois. Apresentava o programa Clube Tordo e depois, no mesmo ano, acabou por ir a Timor com Rui Pinto e com Jorge Palma. Era numa altura em que Timor estava no auge do conflito e ia lutar com mais garra do que nunca pela sua independência. Foi também um ano em que o caso de Timor-Leste mais foi mediatizado. Ora, destes temas que lhe falei do Festival da Canção, vamos ouvir três. Cavalo à Solta, de 1971, Tourada, de 1973 e Portugal no Coração, de 1977. Vale lembrar que, neste caso, ele não estava sozinho. Estava então com os seus amigos e não era, portanto, o único intérprete desta melodia. Mas era também um membro desta interpretação. E, portanto, vamos ouvir Fernando Tordo e os amigos com Portugal no Coração. Antes ainda, Tourada e Cavalo à Solta. Aliás, este Cavalo à Solta vai começar a ouvi-lo a partir de agora. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena,

entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, la, la, la, la. Foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também é coração a bater nesta canção. Não sei bem de quem eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Que eu fui alguém. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também é coração a bater nesta canção. Digo tudo quanto eu sou, serei para falar sobre este senhor que lançou mais de 15 CDs, olha, mais de 15 álbuns. Isto, álbuns completos, não estou a falar em singles. Se formos a juntar os álbuns aos singles, obtemos aqui um total de 29 lançamentos, ou 29 edições. Mas não ficou por aqui. Em 2003 e 2008... Fernando Torto lançou dois livros. O primeiro chama-se Fantásticas Fingidas e Mentirosas e foi então lançado em novembro de 2003. Em 2008 lançou o livro Se Não Sabes, Copia. Entretanto, foram inúmeras as viagens, inúmeros os espetáculos, inúmeros os eventos aos quais Fernando Tordo se aliou. Lançou em 1971, com Paulo de Carvalho, o Du Orfeu e José Carlos Ari dos Santos, lançou o álbum, aliás, Festival de Camaradagem. Lançou em 1972 Tocata, no fundo, o seu primeiro trabalho discográfico, a solo. Feito cá para nós, em 1975, e Estamos Vivos, um LP lançado em 1977. Lançou em 1979 o LP Fazer Futuro e Canta Ari. Lançou em 1980 o long play Cantigas Cruzadas e lançou, dois anos depois, o álbum Sopa de Pedra, então, como disse, em 1982. Adeus Tristeza, uma música de muito sucesso e um LP então que foi lançado em 1983. Anticiclone, um lançamento transmédia em 1984 e pela primeira vez se introduz aqui o CD na carreira de Fernando Tordo. A Ilha do Canto foi lançada em 1986. O Menino Ari dos Santos foi lançado em 1988. Só nós três, já aqui falado na passada semana e há duas semanas, com Carlos Mendes e Paulo de Carvalho, sob a alçada de Pedro, do mestre Pedro Osório, lançaram então um concerto, um espetáculo gravado no Casino Estoril no ano de 1990. Boa Nova com Carlos Mendes foi lançado em 1992, Só Ficou Amor Por Ti, foi lançado em 1994 e foi aqui pela primeira vez que o LP foi abandonado e foi apenas lançado o CD, então Só Ficou Amor Por Ti, de Fernando Tordo. Lisboa de Feira foi lançado em 1995, aqui com a National Youth Jazz Orchestra. Peninsular, em 1997. Calendário, em 1997 também. E, no entanto, Ela Move-se, um lançamento da Universal, em 2002. Por fim, lançou laureados com os Prémios Nobel em 2006. E poderíamos juntar aqui inúmeros singles que, entretanto, foi lançando ao longo da sua carreira. Deixe-me só falar deste LP de 1988. Ari dos Santos lançou, foi feito um lançamento de pequena escala, apenas com 1000 exemplares. Um LP nos anos 70 que continha 9 dos 27 poemas de Ari dos Santos, os mais 27 dos mais importantes, e então Fernando Tordo só teve conhecimento desses poemas em 1984, no Faial. Ele residiu nos Açores entre 1982 a 1986 e durante este tempo teve conhecimento desta relíquia sonora, que só teve então uma edição de 1000 exemplares. Decidiu então trabalhar sobre ela e em 1988 nasceu o Menino Ari, já um álbum póstumo a José Carlos Ari dos Santos. Ora bem, vamos escutar mais uma música que também é importante na carreira de Fernando Torto. Dá pelo nome tão simples de Ó Velho Danado, e já estão a ver a quem é que se refere. Refere-se a António de Oliveira Salazar. Ora, Fernando Tordo sempre foi alguém muito, muito forte contra a política vigente até 1974, embora se tenha recusado, em qualquer altura, à exceção deste tema, a fazer canção proibida ou canção politizada. Já não seguiu o mesmo... percurso, por exemplo, que seguiu Paulo de Carvalho. Embora Carlos Mendes conseguiu ainda ser mais discreto ou menos politizado do que Fernando Torto. Eu falo destes três nomes porque, sem dúvida, estão todos eles interligados. Carlos Mendes, Fernando Torto, Paulo de Carvalho são nomes que se interligam durante toda a sua carreira. Já aqui disse no princípio, por exemplo, que Fernando Tordo veio substituir Carlos Mendes no Shakes em 1968, portanto, enfim, como é que eu posso explicar? No fundo, as suas carreiras não dependem uns dos outros, mas estão ali interligadas, interligam-se várias vezes. E enfim, é um dado notável, no fundo. Ora, e então dizia eu que houve este lançamento. E agora vamos falar então desta cantiga, exatamente. Falar então desta cantiga, Ó Velho Danado. Uma cantiga que foi lançada num LP de São Estranho de 84, intitulado 100 Anos de Maio. Ora, este 100 Anos de Maio continha várias faixas, continha também um poema declamado por José Carlos Ari dos Santos, um poema de cerca de 17 minutos. E também esta faixa, Ó Velho Danado, que passamos então a ouvir a partir de agora. Ó Velho Danado, quem foi que inventou a fome e a miséria? Ó Velho Danado, quem foi que calou a ideia mais séria? Ó Velho Danado, que foste assassino dos mares e das ilhas. Ó Velho Danado, que cravaste os dentes nas nossas virilhas. Ó Velho Danado, que pisaste a gente com as botas da morte. Ó Velho Danado, que nunca jogaste só para teres mais sorte. Ó Velho Danado, que escondeste a vida na tua gaveta. Ó Velho Danado, que queimaste os homens na tua proveta. Ó Velho Danado, fizeste prisão dentro do próprio ventre. Ó Velho Danado, que até engoliste o sorriso da gente. Ó Velho Danado, que até da caneta fizeste violência. Ó Velho Danado, amante de nada, tu foste a demência. Ó Velho Danado, de ti resta mais do que alma penada. Ó Velho Danado, ainda quem diga que foste alvorada. Ó Velho Danado, foste sal e azar nas nossas esperanças. Ó Velho Danado, tu foste a mentira ensinada às crianças. vecchio danaro, tu sai uscire ancora di vista assoluta. Vecchio danaro, e sta l'arma antica da insere asciuta. Vecchio danaro, ti attrasaste tutto che ti hai di sé. Vecchio danaro, se o São Pedro existisse, não estavas no céu. Velho danado, perdi a cabeça e fiz esta cantiga. Velho danado, ficas a saber a quanto a dor obriga. Velho danado, quer queiras, quer não, esta luz fica acesa para vermos melhor quem és o culpado da nossa pobreza. Chegamos então ao final desta emissão de Musicália. As portas vão fechar-se. A noite está cerrada. E Musicália, a edição número 116 do Musicália, vai ficar por aqui. Falamos hoje, como sabe, de Fernando Tordo. Vamos ficar com O Amigo Que Eu Canto e Só Ficou Amor Por Ti para fechar a emissão de hoje. Foi um prazer imenso estar consigo. Estarei de volta mais logo para mais uma edição de Hora Zero. Quando a Musicália regressa amanhã, às 20h30 da noite. Fique bem e até amanhã. Desde quando nasci que o conheço e lhe quero como a irmão meu, como ao pai que perdi, como a tudo que espero. É um homem que tem o condão da doçura no sorriso de água, nos olhos cansados. É metade alegria, é metade ternura, nas palavras cantadas, nos gestos dançados, nos silêncios magoados. Tem um rosto moreno que o inverno marcou, e apesar de ser forte, é um homem pequeno, mas maior do que eu sou. Tem defeitos, é certo, como todos nós. Sonha às vezes demais, fala às vezes no ar, mas quando dentro dele a alma ganha voz, é tal como se fosse o som do nosso mar. Se pudesse falar, foi capaz de mentir, foi capaz de calar, é capaz de chorar e de rir. Tem um quê de fadista, tem um quê de gaivota, e a mania que há de ser. É capaz de roubar, mas também sabe dar a camisa. Foi capaz de sofrer, foi capaz de lutar, é capaz.